Bom dia, Guarulhos, São Roda. 251 não autorizado, Guarulhos. Executivo Lula 0, após Palaté, nível 380. Saída São Bruno, transição ótima. Decola da 17, primeira curva à direita. Ascana 5045, controle 920 decimal, então.